que foi anunciado seria o zazen, a prática do zazen do mestre Dogen, né? Eu me chamo Mokugen, morei no Japão 22 anos, fiz treinamento no templo chamado Eireiji e há 4 anos estou morando em Belo Horizonte, onde temos o templo Zen das Alterosas, é um templo da escola Soto Zen. Todos os missionários aqui, nós professamos a escola Soto Zen, que tem como fundador japonês o Dogen Zenji, é o mestre Dogen. O budismo, como foi falado, surgiu há 2.500 anos atrás, quando Shakyamuni Buda ele percebeu que a nossa mente é contaminada pelas ilusões. Então, ele percebendo essa contaminação da mente pelas ilusões, ele entrou em meditação e no oitavo dia, com essa meditação, ao ver a estrela da madrugada, ele atingiu uma grande iluminação, que seria essa mente, atingiu essa mente antes de ser contaminada pelas ilusões. Justamente a prática do zazen nos leva a percebermos, a despertarmos essa mente suprema que todos nós, seres humanos, possuímos inatamente. Todos nós temos essa mente de nascença. Então, essa mente universal. Então, todos nós temos essa possibilidade de alcançarmos essa libertação, assim como o Shakyamuni Buda atingiu e todos os Budas e patriarcas atingiram. Então, é fundamental para isso que treinamos. Não quer dizer que, já que temos essa mente universal, não precisamos fazer nada, mas precisamos sim que façamos um treinamento, que pratiquemos o zazen para atingirmos essa mente não contaminada. Isso é chamado de a mente não discriminativa. O que é a mente não discriminativa? É justamente essa mente antes de ser dualista, porque normalmente nós vivemos no mundo dual, no mundo dualista. Então, o budismo propõe justamente esvaziarmos a nossa mente com a prática do zazen. Nós nos esvaziamos e podemos ver esse eu original, esse eu verdadeiro que habita em cada um de nós. Justamente, esse é o grande objetivo do budismo. É claro que, durante o zazen, não podemos apegarmos a esse objetivo. Por isso que no budismo é dito, quando fazemos o zazen, a meditação, não devemos apegar nem mesmo ao atingimento da iluminação. Não podemos fazer o zazen com objetivos secundários. Justamente, este é o ensinamento do mestre Dogen. Mesmo para atingirmos o zazen, devemos esquecer isso. Justamente, este é o verdadeiro zazen, a verdadeira prática do mestre Dogen. Justamente, o chamado zazen sem objetivos secundários. Muitas pessoas hoje em dia acabam, muitos grupos fazendo zazen com objetivos secundários, mas no caso da prática Soto Zen jamais pode ocorrer fazer o zazen com esses objetivos. A palavra zazen muitas vezes significa em japonês chama Zenjo. Zenjo, na verdade, significa concentração. Na verdade, nós usamos a palavra meditação aqui no Brasil, mas não é uma palavra boa. A palavra meditação vem de origem latina, de medir, né? Não é uma... Medir é uma atividade bastante, vamos dizer assim, mental, né? Então, a palavra mais correta seria concentração. Quer dizer, essa concentração é onde nós podemos afastarmos o direcionamento da nossa mente. Mesmo durante o zazen, não devemos ficar intelectualizando muito, justamente direcionando a mente. Justamente, é o mestre Dogen, na prática do zazen, existe uma palavra japonesa que se diz shikantaza, justamente apenas sentar, somente sentar. Este é o verdadeiro zazen do mestre Dogen, em que diligentemente, com esmero, com dedicação, o japonês fala itazurani zazen osora, justamente sentar com dedicação, com esmero, e assim nós adentramos dentro de nós, introspectamos dentro de nós. Muitas vezes, no começo da prática do zazen, a gente indica que faça uma concentração abdominal. Durante o zazen, nós fazemos uma concentração abdominal para que possamos interiorizar cada vez mais, para tirar o foco do intelecto, o foco do mental, o foco do racional, e trazemos para uma concentração abdominal, e assim nós podemos visceralmente, vamos dizer assim, estarmos verdadeiramente introspectados dentro de nós. Existem várias fases do zazen. No começo, nós temos muita dificuldade, as pernas acabam doendo muito, mas com o tempo a gente vai acostumando, apesar de doer mesmo depois, mas nós vamos cada vez mais acostumando, e essa introspecção vai interiorizando cada vez mais, e nós vamos evoluir no nosso treinamento. Muitas vezes passamos por fases difíceis, para superarmos algumas questões interiores. Na verdade, realmente acontece isso, mas assim é o treinamento Zen. Claro que o treinamento Zen não é ascético, não é ascetismo, não prega a mutilação, nem qualquer coisa ascética. Justamente, mas é uma prática razoavelmente que exige um certo treinamento. Passamos por pequenas dores nas pernas, mas com o tempo acostumamos e isso se torna um prazer. No final de tudo, a prática do Zen torna-se uma prática agradável dos ensinamentos dos Budas. Muitas vezes, algumas questões difíceis se nos apresenta, cada um no seu processo de vida, em cada momento. Existe um ensinamento muito importante no Zen, que eu aprendi com meu mestre, que se diz: quando temos uma questão muito difícil para se resolver, quando entramos dentro de uma montanha, a montanha desaparece. É um ensinamento muito interessante, porque quando estamos vendo de fora as nossas questões, nós criamos várias fantasias sobre ela, sobre tudo. Mas quando adentramos dentro dessa questão, ela se resolve, ela se desmistificamos o seu poder, a sua força, o mesmo os seus demônios, né? E aí nós podemos resolvê-las. Muitas vezes demora algum tempo para que solucionamos, resolvamos algumas questões. Então, existem algumas questões demoradas, ou se demora, às vezes, meses, ou anos, ou dias, né? Dependendo da questão, mas se entramos dentro dessa questão de forma, de corpo e alma, de todo o coração, aí sim nós teremos o resultado, teremos a resolução, que é o bom resultado dessa questão. Então, mais uma vez eu repito, quando entramos dentro de uma montanha, a montanha desaparece. Este é um grande ensinamento do mestre Dogen. O budismo, começando pelo Shakyamuni Buda, se espalhou na Índia e, primeiramente, nós tivemos o budismo primitivo e depois nós tivemos o budismo chamado Hinayana. O budismo Hinayana, justamente, é chamado Chojo Bukyo, né? Justamente é o budismo do pequeno veículo, em que os monges subiam a montanha e praticavam o zazen, se iluminavam e desfrutavam para si próprio, somente para si próprio, essa meditação. Então, seria algo quase que, eles perceberam que isso seria quase que egoisticamente estava fazendo essa prática. Então, surgiu um movimento deixando de lado o budismo Mahayana. Claro que existe ainda em muitos países, principalmente do sul da Ásia, mas surgiu o budismo Mahayana, justamente esse budismo do grande veículo, em que o fundamental era a grande compaixão, justamente praticar, salvar outros seres antes mesmo que a si próprio. Este é o grande pensamento do budismo Mahayana, em que surgiram uma literatura muito vasta com esse propósito de salvar todos os seres antes mesmo que a si próprio. Essa é a base fundamental do budismo Mahayana, a grande compaixão. Então, aí surgiu também um movimento muito forte na literatura e na escultura, principalmente com o surgimento do Kanon, Avalokiteshvara e outros, muitas imagens, né, foram construídas nessa época. Então, o Japão hoje em dia professa o budismo Mahayana, e aqui também a nossa escola Sotozen, é claro, professa esse budismo, onde prega a grande compaixão para com todos os seres. Então, é muito importante a questão da grande compaixão no budismo Mahayana, é o nosso budismo. Indo à frente, o budismo Mahayana acabou entrando no Japão também, vindo da China. Com isso, na China surgiram vários mestres importantes, como o Bodhidharma, o Bodhidharma, em que trouxe o Zen. Ele era um indiano do sul da Índia, trouxe o Zen da Índia para a China. O Bodhidharma é um mestre muito famoso, em que ele era um príncipe e acabou trazendo o budismo da Índia para a China. Com isso, o budismo Zen floresceu muito na China. Surgiram grandes mestres como Hui Ning, chamado também Naikan Eno, e vários outros mestres. E surgiram cinco escolas Zen na China, como, por exemplo, a escola Sotozen, a escola Rinzai, a escola Umon, a escola Igyo e a escola Hogen, justamente é chamado de as cinco pétalas do Zen, né? Que são essas cinco escolas que surgiu na China. Especificamente, a escola Sotozen foi fundada por dois mestres, o Soto Zen da China, né? Foi fundada por dois mestres, os nomes iniciais. Soto justamente significa, o To significa, Souzan, né? É o mestre, é o Sou. E o To significa, Tozan Ryokai, desculpa, pastor. Tozan Ryokai é o nome, começa com To, né? Sou, To. O Sou vem de Tozan Honja, é o Sou, né? E o To vem de Tozan Ryokai. Justamente esses dois mestres, fundadores da escola Zen na China, que justamente daí veio a Soto Zen para o Japão, através do mestre Dogen, que é um japonês, que é o fundador da nossa escola, a qual nós devemos esses grandes méritos de trazer a escola Soto Zen da China para o Japão. O mestre Dogen atravessou o mar com enormes dificuldades. No ano de 1224, ele nasceu em 1200, o mestre Dogen, e naquela época a China tinha o nome de So, é o país So. Justamente, o mestre Dogen atravessou para a China, como eu disse, com muita dificuldade, e chegando à China, o primeiro encontro que ele teve foi com uma história famosa com o Tenzou. O Tenzou é o cozinheiro. Então, o mestre Dogen encontrou com esse cozinheiro, que já era uma pessoa velha, quando ele acabou de chegar na China, e o cozinheiro estava carregando uma sacola muito pesada, ele era muito velho. Então, ele perguntou para este senhor velho, esse monge ancião, né? Ah, você é tão velho, por que você não pede para você outra pessoa para carregar para você? Então a resposta dele foi muito interessante. O mestre Dogen gostou demais da resposta deste velho ancião. Então ele respondeu: Niniatate Taniusurigatashi. Justamente, o que compete a mim fazer, eu tenho que fazer. Então, a gente não pode passar os nossos afazeres. O que a gente tem que fazer é a gente tem que fazer. Outra pessoa, é impossível da pessoa fazer por nós. Então, é um ensinamento que se tornou muito importante na escola Zen para nós budistas, né? O que compete a nós fazer, realmente, só nós mesmos para fazermos, né? Bom, então, depois o mestre Dogen visitou, como eu disse, ele foi entrou na China com 23 anos, né? Foi em 1224. E lá visitou vários templos durante 2 anos, mais ou menos, e depois de um certo tempo, ele acabou se encontrando com o seu mestre, Tendo Nyojo. Tendo Nyojo é o mestre chinês da escola Zen, que foi realmente da descendência desse Tozan Ryokai, né? É um discípulo descendente, o Tendo Nyojo. E o mestre Dogen, claro, ficou sob treinamento, sob o mestre Tendo Nyojo, e depois fez um angô de verão, que é uma prática de 90 dias no verão, e sentou o zazen fortemente, de maneira muito dedicada, e o principal de tudo isso, ele acabou por atingir a iluminação na China. O famoso ditado que se diz Xin Jin Datsura, justamente significando Xin significa corpo, Jin é mente, Datsu significa tirar, Iraku significa cair, justamente tombar corpo e mente. Uma passagem muito importante que muito nos interessa. Este Jindin Datsuraku do Mestre Dou. No Japão, muitos pesquisadores escrevem livros e mais livros sobre Jindin Datsuraku. Realmente, quando eu estava treinando em Ihenji, um grande mestre, eu escutei dele dizendo: Jindin Datsuraku nada mais é que a iluminação do Mestre Dou. Colocar nesses termos é o mais importante. Quando cair por terra, desaparecer, tombar corpo e mente. Justamente, esta é a experiência transcendental do Satori. Né? Justamente, para nós é muito importante essa passagem do Mestre Dudu. Bom, com isso, outras linhas de budismo também entraram no Japão. Não só a Soto Zen, mas também várias linhas de budismo. O Mestre Dogen nasceu em 1200, como eu já disse. Foi uma época, era uma época muito conturbada por guerras e confrontos, né? Guerras internas no Japão. Muito shogunato e muitas guerras. E também, nessa época, por volta de 1100 a 1300, surgiram muitas religiões novas no Japão. Entre elas, é claro, né? O Mestre Dogen trouxe a Soto Zen e surgiram escolas do Japão, como Jodo-shu, que foi fundada, que é chamada também de Terra Pura, que foi fundada pelo Mestre Honen. Justamente outra linha, né, de budismo que surgiu no Japão. Surgiu também a escola Rinzai, que foi trazida para o Japão pelo mestre Eizai. Eizai, justamente, o mestre Dogen treinou com ele quando tinha por volta de 14, 15 anos. Né? Justamente, teve esse encontro. Alguns falam que ocorreu, outros falam que não, né? Existe essa teoria. E também, outra escola que surgiu também é chamada Nova Terra Pura, Jodo Shinshu, justamente o discípulo do mestre Honen, em que entoado orações budistas, devocional, né? Por exemplo, eu me entrego ao Amida Buda, eu me entrego ao Amida Buda, eu me entrego, vai recitando isso, seria chamado de budismo devocional. Né? Essas duas escolas pregam, né? Tanto a Terra Pura como a Nova Terra Pura. Foi mais, e o Shinran, que é o fundador da Nova Terra Pura, como eu já disse, é um discípulo do Honen, em que ele espalhou isso de forma muito amável para os agricultores. Foi uma forma, eu não diria mais simples, mas uma forma mais fácil de propagar o budismo. Né? Enquanto que na escola Soto Zen, o mestre Dogen, também dessa época, pregava sentar diligentemente, esmeradamente, o Zazen em Shikantaza, justamente apenas sentar, né? Então, muitas vezes apenas sentar, a gente pode pensar, é muito simples, não é? É simples, na verdade, mas a gente tem que desapegar. É importante esse desapego, não deixar a mente solta por aí, concentrar diligentemente. Justamente esse é o significado tendo escantado. A escola Soutou Zen também, eu esqueci de falar, ele tem como ponto principal um ditado japonês que se diz Sokushi Zebutsu. Justamente, a mente comum, ela é nada mais que a mente búdica. Por mais que façamos a Zen procurando por algo especial, nós estamos perdendo o nosso tempo. Justamente, Sokushin Zebutsu, a própria mente comum já é a mente búdica. Justamente porque tudo o universo é justamente a mente búdica. Então, nunca fazemos, se formos procurarmos por uma mente especial, nós estamos perdendo, como eu disse, o nosso tempo em zazen. Justamente, a mente comum já é em si próprio a mente búdica. Isso é muito importante na escola Soutou Zen, ao lado do Shikantaza. Essa é a proposta fundamental do mestre Dogen. Eu distribuí para vocês hoje um texto chamado Kanzazen. Fiz essa tradução do japonês, procurando explicar da melhor forma possível o significado das palavras do mestre Dogen. Como está falando no texto, o Fukanzazen ele faz parte do Tesouro Nacional do Japão e é lido toda noite, durante o Zazen da noite, por exemplo, no templo Eihei, onde eu fiz treinamento. Toda noite se lê o Fukanzazen. E como Tesouro Nacional, é um texto muito importante, um tratado muito importante do budismo. Né? O mestre Dogen escreveu esse texto em 1227, justamente no ano acabou de chegar da China, ele escreveu o Kanzazen. O mestre Dogen propõe também outra frase muito importante no budismo, que se chama Shusho Ichinyo. Justamente é muito importante o Shusho Ichinyo. Muitas pessoas fazem zazen esperando um resultado, mas na verdade o zazen não se pode esperar resultado dele. Porque treinamento e iluminação é justamente uma só coisa. Este é Shusho Ichinyo. Exatamente, só uma unidade entre zazen e prática, zazen e treinamento. É fundamental que compreendamos isso. Porque nós ficamos muito tempo com a expectativa que aconteça algo. E isto é uma perda de tempo em nosso zazen, esperando ganhar alguma coisa. Mesmo apegarmos à iluminação, esperarmos a iluminação, é um erro no Zen Budismo. Então, é só uma unidade. Quando sentamos, justamente, já somos Budas. Justamente, não tem algo que procurar além disso. Por isso, quando estamos muito concentrados durante o zazen, muitas vezes, se aparecer um pensamento discriminativo, justamente nós perdemos este zazen, nós perdemos, vamos dizer assim, esse estado, né? Justamente, se uma ínfima distância aparecer, haverá uma discrepância muito grande e nós perderemos o nosso zazen. Justamente o zazen prega essa mente não discriminativa, justamente esse não pensamento. Não pensamento não quer dizer que não há pensamento, porque afinal de contas estamos vivos. Pensamento sempre está acontecendo de nós, porque estamos vivos. O que acontece é que nós ligamos para este pensamento ou não. Aí, justamente, é que é o ponto fundamental. Não nos apegamos a ele, justamente. Isso aí é chamado de não discriminação. Quando não ocorre esse dualismo, justamente ocorre essa unidade dentro de nós. É fundamental que não nos apeguemos à mente dual, a essa mente discriminativa. Então é muito importante essa postura mental nossa de não direcionarmos nossa mente. Quando sentamos o zazen, nós concentramos no hara, justamente. Hara significa região abdominal. Fazemos essa contração abdominal e trazendo todo o foco intelectual, todo o foco mental, ou mesmo emocional, nós trazemos para a região abdominal. Porque certamente com foco racional não conseguiremos apaziguar a nossa mente. Principalmente nos dias de hoje, em que a aceleração mental, principalmente na juventude, é um fato que ocorre de forma bem que ocorre de forma bastante de influência grande nos dias de hoje. Então, através do intelecto, nem através do racional, nós vamos parar com essa aceleração mental. A aceleração mental, justamente, ela vai parar quando trazemos a concentração para o abdômen, trazemos o foco para o abdômen. Justamente aí nós podemos quebrar esse círculo vicioso intelectual que se apodera da mente moderna, né? Justamente é importante trazermos o foco para o abdômen, e justamente aí sim nós podemos quebrar essa aceleração mental. E eu acho que hoje em dia é um grande remédio nos tempos novos, a meditação Zen para isso. Como eu disse, todos nós, além de livrarmos dos sofrimentos da vida e da morte, nós podemos sim almejar uma grande iluminação, podemos almejar obter esta iluminação. Então, é muito importante, fundamental que façamos essa prática do zazen todos os dias, de preferência, para que possamos levar a cabo no dia a dia tranquilamente as nossas atividades diarias. No Zen é muito importante o aqui e agora. Justamente, é fundamental que apesar de existir os três tempos, tempo passado, passado, presente e futuro, é fundamental que nós estejamos no presente. Outra questão, outra palavra fundamental também no budismo, que é citada nesse texto, é chamada Hishiryo, justamente é o não pensamento. Eu já falei um pouco sobre ele, que é a condição antes de a mente ser contaminada. É o pensar transcendido e desapegado enquanto ocorre o pensamento comum. É a não discriminação, simultaneamente a discriminação. Isto é a verdadeira arte da essência dos zazen. Outra questão também do budismo fundamental é a questão da lei de causa e efeito. O budismo certamente crê que a lei de causa e efeito é fundamental para que despertemos para o caminho. É chamado também de retribuição kármica, né? Citado no Shushogi, que é um texto muito importante do budismo, né? Causa existe um resultado. Muitas pessoas não aceitando essa regra fundamental da grande natureza fazem coisas acreditando que não vem um resultado, mas certamente no budismo nós queremos realmente que essa lei de causa e efeito ela realmente existe como uma lei da natureza. Então, como eu disse, dentro dos três tempos, passado, presente e futuro, também existem os estágios de tempo. Algumas ações nossas, sejam elas positivas ou negativas, nós recebemos o resultado imediatamente. Muitas vezes acontece, né? Por exemplo, se estamos cortando uma verdura, se perdemos a atenção, nós rapidamente podemos cortar o dedo, algo parecido, né? E assim, cada um pode experienciar, observar cada coisa que acontece imediatamente. Então, seria um resultado imediato. Outras vezes, alguns atos praticados, vamos dizer assim, no momento, o resultado não vem imediato, ele vem depois, mais tarde, em nossas vidas, né? E também é dito no Shushogi que o terceiro estágio de tempo em que atos praticados nesta vida podem vir em futuras encarnações muito tempo adiante na frente. Também é importante termos em mente, porque o budismo diz, devemos praticar o bem e evitar o mal. É um fundamental, sem toda religião é dito, praticarmos o bem e evitarmos o mal. Então, é muito importante essa lei de causa e efeito. Outra coisa também eu gostaria de falar rapidamente seria o arrependimento também. No Shushogi, que é um texto budista muito importante, fala sobre o arrependimento. No budismo não fazemos o arrependimento confessando no confessionário como existe na Igreja Católica. Cada um de nós fazemos essa autorreflexão, justamente refletimos e procuramos arrependermos, que é uma maneira de limparmos, vamos dizer assim, os nossos enganos, maus atos cometidos. Isso começou muito antigamente na China, quando grupos religiosos, para evitar a violência naquela época, né, começou essas reuniões para que pudessem ser lidos preceitos, estatutos de cada sociedade, né? Então, começou aí esses encontros e até veio do brahmanismo e acabou entrando na escola Sotozen também a meditação, a cerimônia do arrependimento. Justamente na escola Zen, em Eihei, nós fazemos meditação, a cerimônia do arrependimento, todo dia 15 e o dia 30. Justamente esse arrependimento é muito importante para limparmos dentro de nós. Com isso, nós podemos purificar nossa mente. Existe um sutra de arrependimento, que no japonês se diz, sutra do arrependimento. Kashagoshi. Gachacoxô, Zoroxô, Akubô, Caiô, Mostão, Dinti, Dioxi, Coixi, Xoxô, e Saiga, Concai, Sangue. Todos os maus atos por mim praticados no passado sem começo são criados por orações do corpo, palavras e mente, gerando a cobiça, a raiva e a ignorância. Neste momento de tudo isso, me arrependo. Justamente, a tradução desse texto, né? Justamente, todos os maus atos por mim praticados no passado sem começo. Seria um passado muito grande, né? Porque, afinal de contas, somos seres, por exemplo, na psicologia yuística, que é uma linha de estudos budistas, fala que nós temos 30 milhões de anos dentro de nós. Então, esse tempo passado sem remoto, né? Um passado muito antigo, né? Justamente fala por isso, né? Todos os maus atos por mim praticados no passado sem começo são criados por ações do corpo, palavras e mente. Nós só podemos criar ações pelo nosso corpo, pelas nossas mãos, pelo nosso corpo, pela nossa boca, né? Muitas vezes temos a boca não muito, né, respeitosa com o próximo, então nós criamos mau karma, né? Justamente, e devemos ter muito cuidado. Palavras e mente. Também a mente, através do pensamento, nós estamos criando mau karma que volta para nós mesmos, né? Então é muito importante que tenhamos essa consciência. Isso é um treinamento, não só de monges, mas de todos nós também leigos, né? Neste momento de tudo isso me arrependo. Justamente, esta é uma oração. Eu faço todo terceiro domingo de cada mês, no meu templo, essa cerimônia de arrependimento. Bom, eu entreguei esse livro, o texto para vocês, o Kanzazen, né? É um texto muito interessante, como eu disse, falando sobre a prática do Zazen. Espero que vocês passem à vista, dêem uma olhada e confiram por vocês mesmos, se realmente tem o valor. O Shakyamuni Buda não nos forçou a nada, justamente a gente convencer, experienciar por si próprio o treinamento e ver o bom senso. É muito importante esse bom senso no budismo. Não tem nada pronto. Tudo na vida, a gente, usando o bom senso, cada um vai criar a sua maneira de resolver, a sua maneira própria, porque no budismo é justamente, somos todos iguais ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo somos singulares, somos peculiares. Então, nesses dias todos, algumas pessoas vão praticar esse treinamento. Eu desejo a todos que aproveitem bastante, treinem bastante, o que for mais importante para cada um. Cada um, como eu disse, é singular, caracteristicamente peculiar, e cada um resolverá as suas questões particulares. E, na verdade, no budismo, o despertar da mente búdica é muito importante. Por mais que aprendamos alguma coisa durante o treinamento, mas, na verdade, com o Zazen, nós vamos ver que cada vez mais, com o treinamento, nós simplesmente não acrescentamos nada em nós mesmos. Simplesmente nós vamos conhecer aquilo que sempre fomos, desde o nosso nascimento, né? Justamente vamos ser sempre aquilo que fomos. A minha outra fase importante no budismo se diz, o mestre Dogen diz, quando houver Buda dentro da vida e da morte. Não há vida e morte. Justamente, o nascimento, a doença, a velhice e a morte são as ilusões da vida. E nós, certamente, até o dia que vivemos, não vamos ter uma mente muito diferente, especial. Mas, justamente, como disse o mestre Dogen, quando houver Buda, quer dizer, quando houver treinamento e iluminação, na verdade, não há vida e não há morte. Porque a vida e a morte, justamente, são as ilusões da vida e da morte. Quando transcendemos a vida e a morte, e com certeza essas ilusões são também transcendidas. Então, é muito importante treinarmos o zazen, sentarmos o zazen e percebermos que quando há iluminação, quando há treinamento, nós estamos transcendidos, nós podemos transcender a vida e a morte. No próprio sutra do Hanyan Shinryo, todos já devem ter lido o Sutra do Coração, justamente fala, né? Não há vida, não há morte, não há extinção da morte, não há velhice, não há nascimento. Esse é chamado não nascido. Justamente, devemos alcançar esse estado para que nós possamos nos livrarmos das ilusões da vida e da morte. Então, eu acho que meu tempo está esgotado aqui. Eu queria agradecer a todos pela atenção dispensada. Muito obrigado. Thank you.